Bom, o tema hoje, então, vai ser colocado aqui, é a evolução física e moral. Então, essa evolução física e moral, ela pode, digamos assim, ser incluída, digamos, na questão da evolução física, a questão dos animais irracionais. E na questão da evolução física e moral, pode ser, então, colocada também a questão dos animais racionais, que somos nós, seres humanos, né? Homem e mulher. Então, agora vamos voltar um pouquinho na história, para se começar a falar nessa questão da evolução. Lá em 24 de novembro de 1859, lá em Londres, na Inglaterra, foi lançada uma obra bastante importante na questão, digamos assim, desses conhecimentos sobre a evolução, que foi o nome da obra era A Origem das Espécies, pelo naturalista inglês Charles Darwin. Nessa época, ele lançou essa obra, que até hoje é tida como uma das grandes obras da contemporaneidade, né? Na época contemporânea, ele coloca a análise, as observações e tudo aquilo que ele conseguiu adquirir de conhecimento durante 20 anos de pesquisa sobre a questão das evoluções e, digamos, da transformação evolutiva das espécies. Aqui ele coloca mais as espécies animais, irracionais. Aqui ele não coloca, digamos assim, nós, seres humanos, na questão da pesquisa dele, certo? Então, ele, através dessa pesquisa, ele criou uma tese de uma evolução das espécies. Através do quê? De uma seleção natural. Sobrevivem os mais fortes, os mais fracos perecem. O que aconteceu naquela época lá? Foi totalmente uma tese nova para a época, que foi totalmente contrária àquela ideia centralizada na época, que era sobre a questão da ideia criacionista, defendida então pelos dogmas, né, religiosos da época. Os dogmas religiosos da época defendiam a ideia de que tudo, inclusive desde o plano mineral até os vegetais, até os animais, tanto irracionais como racionais, eles eram, digamos assim, criados, teriam sido criados por Deus, através de uma criação. Pá, ele, quando lançou, digamos, essa ideia, ele foi totalmente contra algo que ele achava que não ia encontrar, que era essa ideia, digamos assim, de que o mundo, através das informações bíblicas, havia sido criado em 7 dias, e ele acrescentou nesses 7 dias mais alguns bilhões de anos. Então, vocês percebem só a conturbação que houve naquela questão lá, né, na época, na sociedade, sobre aqueles que defendiam a ideia da criação, uma criação em 7 dias, um milagre, e a ideia evolucionista, que não era só 7 dias bíblicos, mas sim uma ideia em que eram bilhões e bilhões de anos para se chegar àquilo que havia se chegado lá, naquela época, lá em 1859. Bom, uma coisa aqui a ser observada. Nessa seleção natural das espécies, ele não incluiu aqui, na sua primeira obra, que é A Origem das Espécies, ele não incluiu o ser humano. Ele falou só e somente só sobre as espécies animais irracionais. Essa pesquisa aqui, ela se centralizou mais nas Ilhas Galápagos e nos arredores, onde realmente ele conseguiu fazer durante 20 anos essa pesquisa, só para observação. Então, no início do seu trabalho, ele não havia incluído o homem. Ele só foi incluir, algum tempo depois, algum bom tempo depois, a questão evolutiva e a transformação evolutiva do homem com uma outra obra que ele também lançou na Inglaterra, que é o nome da obra é A Descendência do Homem. Só que essa obra, ela criou mais conturbação ainda na sociedade. Por quê? Porque também no homem, ele colocava aqui, ele existia uma seleção natural. E isso existe em comprovações. Não precisa ir muito longe. Existe uma seleção. Hoje, talvez, não tanto. Mas se nós vamos voltar mais ainda na história, espontaneamente, os espartanos, eles faziam uma seleção, sim. As crianças raquíticas, as crianças doentes, as crianças que eram, digamos assim, defeituosas, elas não sobreviviam. Elas eram colocadas ao relento e se realmente elas conseguiam sobreviver, elas iam se tornar bons, principalmente os meninos, é claro, né? Eles iam se tornar bons guerreiros, bons soldados, porque os espartanos, na época, eram os melhores guerreiros da Grécia Antiga. Então, desde aquela época, existiu sempre uma seleção natural, também, digamos assim, nos seres humanos, na espécie humana. Só que ele não conseguiu aqui, né, na questão da evolução moral e na evolução física, nessa obra dele, ele não conseguiu, ele deixou uma pequena lacuna aí que ele não conseguia explicar direito a evolução moral das espécies. E a evolução física também, ela ficou bastante, digamos assim, ficou devendo bastante sobre essa questão da evolução física. E mais ainda na questão moral. Porque, queira ou não queira, se nós formos perceber, principalmente as pessoas, eu tenho quase 56 anos, as pessoas estão se tornando cada vez mais bonitas. As pessoas estão se tornando hoje, as crianças, vocês podem perceber, não existe mais criança feia. Antigamente, as crianças, eu digo 50 anos atrás, eu me lembro, 40, 45 anos atrás, existiam crianças que eram horríveis, pareciam verdadeiros ratões. Entendem? Então, existe sim uma evolução física. E isso é uma evolução, é uma evolução. E a evolução moral também existe. Por quê? Apesar de nós estarmos sempre centrados nas ideias negativas daquilo que a gente escuta nos veículos de comunicação, de que existe um monte de coisa ruim, mas se nós compararmos hoje a evolução moral, digamos assim, a conduta moral de nós, seres humanos, com a conduta moral daqueles que participavam lá da Inquisição, daqueles que participavam das cruzadas, daqueles que viviam antigamente, mais ainda, mais para trás ainda na história, lá nas cavernas, os silvícolas que se alimentavam de raízes e de pequena caça e de outro tipo de alimentação, hoje existe sim uma evolução moral. Se nós formos hoje contabilizar hoje 7 bilhões de pessoas no planeta, ora, é 1% deve ser que existem, digamos assim, 1% dessas pessoas é que realmente são pessoas más, que vivem ainda através de seus instintos bestiais, porque o resto são pessoas boas. Eu agora vou colocar uma ideia aqui, que tempos atrás eu escutei numa rádio, eu não lembro o nome da rádio, mas é de Farroupilha, sobre a questão da cidade de Farroupilha. Isso aqui é estatística, tá? O cara que falava era um sociólogo, ele era um psicólogo, e ele afirmava, através de uma pesquisa que ele fez para uma tese de mestrado, de que se Farroupilha, que existem 40, 45 mil pessoas, fossem excluídas da sociedade, se ele tivesse o poder de um juiz, o poder de um delegado, o poder de alguém que tivesse, digamos assim, poder de mando de excluir 270 pessoas daquela comunidade, 270 pessoas no universo de 40, 45 mil pessoas. 270 pessoas eram aquelas que eram as maçãs podres da sociedade. Se essas 270 ou 275 pessoas fossem afastadas, ele não falava que era para eliminar, eram afastar da sociedade, Farroupilha ia ficar limpa de qualquer tipo de droga, de tráfico de droga, de recepção de coisas roubadas, um monte de outras coisas, digamos assim, negativas. Então vocês vão ver, agora se fizerem a conta, 270 pessoas no universo de 45 mil pessoas é o mínimo. E isso não deixa de ser em Flores da Cunha, isso não deixa de ser no planeta inteiro. Então existe evolução moral? Claro que existe. Essa evolução moral e física, ela veio ser explicada com o lançamento da segunda edição do Livro dos Espíritos, em março de 1960. Bem antes do lançamento da Descendência do Homem, através do Allan Kardec. Então, os espíritos, os instrutores superiores espirituais, nesse livro, o Livro dos Espíritos, que é uma obra fantástica, através das questões 540, 560, 604, 606 e 607, consegue abranger toda a ideia, tá, que transforma a criação do universo, tanto no plano material até o plano animal, certo? E também, inclusive, a questão dos mundos superiores consegue fazer com que a ideia criacionista e a ideia evolucionista trabalharam juntas. Através do quê? Do reencarnacionismo, da reencarnação, das sucessivas e sucessivas reencarnações que fazem que nós, seres humanos, conseguimos evoluir fisicamente e moralmente. Então, o que aconteceu? Uma demarcação, não somente da evolução biológica, mas também da evolução física e moral de nós, seres humanos. Mas precisou aqui, digamos assim, precisou que existisse a ideia do espiritismo, da luz do espiritismo, que trouxe, então, essa nova, eu diria que seria uma síntese da tese criacionista, da antitese evolucionista, que se formou, então, essa síntese que é o reencarnacionismo, que faz com que exista aquilo que existe hoje, que é a evolução moral e a evolução física de todas as espécies, tanto os animais irracionais como os animais racionais, que somos nós, seres humanos, homem e mulher. E também se percebe todos os dias que também os animais irracionais, todos os dias, eles estão cada vez mais evoluídos. Eu não digo mais inteligentes, mas eles estão cada vez mais com uma facilidade maior de aprendizado. Através do quê? Da interação humana. Então é isso que eu queria colocar para vocês hoje. Obrigado.